Morena, pare de chorar. Morena, o que é que tu tem? Morena, pare de chorar. Morena, se tu não parar, morena, eu vou chorar também. Morena, pare de chorar. Se tu não parar, morena, eu vou chorar também.